Capitão Vador, muito bom dia, tanto 3153, pode ficar só. Bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, 120 graus, 109, Tan 3, 153. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Tan 3, 153. Chame controle 1208, bom, bom dia. 208, bom dia, bom trabalho. Excelente. Bom dia, tá? 3153 da EL. 3153, bom dia, contato radar, super nível 380, perfil da EL. Feliz aprovação da EL, já para 3153. Oi, da EL. Da EL, grato. Hotel Salvador, Azul Alfa, X-Ray Alfa, informa o termo do rebote, obrigado e um bom dia. Tem 2545, boa viagem. É 12685, 12545, tá na 3890. Estacionamento, reporte para os táxis, Rafa Luiz. Delta, prossiga. Negativo 011-09 a bordo do Ciente. Tem táxi livre até a interseção. Reporte para ingressar na pista 17. O Mike Eco Delta. Túlio, TAM 3153. Pode chamar o TAM 3153. Então 53, passa nível 145, chama agora o centro Recife, frequência 1251, no hotel 3325, boa viagem. 1251, no 3325, muito bom dia, vamos lá. Maqueco Delta, autorizado a decolagem na pista 17, o vento 120 graus, com 10 nós, Maqueco Delta. Táxi, reporte na interseção para ingresso na pista Bravo Kilo-Whisky. Delta decolou os 36, controle na frequência 1208, Mike Eco Delta. 1208, Mike Eco Delta. Salvador, bom dia, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, prossiga 1000 pés, direto, Manati. Solicita 500 pés até o farol, após prossegue 1000 pés para Manati ou Mike Eco Delta. Não, prossegue 500 pés, corredor Axé. Ok, obrigado. Salvador, Oceaneiro 6285, quem está indo? Oceaneiro 6285, sua identificação, autorizado, chegada bom, desço para 4000 pés, soltinho, estou na 0 no 8, pista no 0, empate que viu, prossegue para a onda 7. Afirmativo, senhor, descendo para 4000, 1018 no ajuste, identificou, e informa que o aqui está dizendo que a 1 no 0 está operando. Então, induz aí a gente a programar toda a aproximação para 1-0 e depois fazer para 1-7. Positivo, o ativo está sendo atualizado agora para pista em uso no 7. Informe pronto para a modificação das regras e prosseguir visual para 1-7. Informará, 6285. 625, desça para 4.000 pés. Marcelo é 6225. Está descendo para 4.000, 6225. Gráfico Luiz, que está livre, o ingresso, reporte alinhado, pronto, cabeceira 17, Gráfico Luiz, fica. Aqui é com o Delta passando o farol da barra, mantive frequência para 1, 2, 3, 4, 5, Mike é com o Delta, boa viagem. Poderia informar o sinal de pouso? Gente. Livre decolagem, pista no 7, vento no 20 graus no 09. Na 6225, informa o ponto para a modificação de regra. Ah, hora que tiver visual, a gente vai informar visual 6225. Por enquanto está em cima da camada. Ok, sim. dia. 3663 Latam, informação Índia. 3663, bom dia, sua identificação. Desça para o nível 160, previsto. Confirme o local que se solicita fazer órbita. Pode fazer órbita ali em Bonfi, uma órbita, e conforme for, a gente afasta reduzido aí para dar o tempo aí da abertura da pista. Gente, deseja fazer em que nível? No nível. Uma centena inicialmente. Então desça para o nível 100. Órbita sobre Bonfi, aguardando a liberação da pista 10. Ok, órbita sobre Bonfi, uma centena, aguardando a liberação da pista 3.000 metros. Bravo aqui, Luiz, prosseguindo para o corredor forte, transfere controle frequência 1208 até a volta. Bravo aqui, Luiz. Grande Bravo que Luiz, prossiga o corredor forte, mil pés. Você afasta até quantas milhas? 6 horas. Gente. Sinal 625, confirma a proa que está mantendo. Mantendo a proa 125 no momento. Já atingiu o visual? Afirmativo, senhor, está visual, 625. Ok, ciente. Então, entendido que solicita modificação das regras de instrumento para visual. Afirmativo, senhor, solicita cancelamento do plano de instrumento. Regra de voo modificada 1048, desça para 1.500 pés em forma visual com a pista 17. 1.500 está visual já, 1625. A gente aguarda transferência de comunicações. Aguardando. 6225, chama agora a torre, 186, bom pouso. 186, 6225. Torre Salvador, Oceaner 6225. Oceaner 6225, Torre Salvador, bom dia. Bom dia, a gente está numa base longa pela direita para 17. 7, reporte interceptando a final da 17, o vento 120 graus com uma dúzia nós, Oceaner 6225. Não tinha terminado de falar, ainda não consegui copiar, poderia repetir? Prossiga para a final da pista 17, reporte estabilizado com o trem checado, 120 graus com uma dúzia nós, 6225. Reportará estabilizado na final com o trem baixado travado, 6225. Baixar travado 6225. Sente, avistado. Livre pulso, pistão 7. 120 graus com uma dúzia nós, Oceaner 6225. Livre pouso, 6225.